volume que é rap do bom. Vai acertando o grave, o médio, o agudo, o rap nacional. Esse é meu mundo. Bem melhor se fosse como eu falo. Em 11 de setembro nenhum prédio abalado. Mundo sem guerra, muita paz na terra. Diferentes convivendo numa igual atmosfera. Sem preconceito, sem botar defeito, pois todos têm direito, cada qual com o seu jeito. Eu vou rimando, João, vai daneando o som. Eu peço dizer pro mundo inteiro que somos irmãos. Preto ou branco, então, é essa a questão. Alguns o bem ou mal, o herói ou vilão. Pudera eu poder voar como um passarinho, poder voltar no tempo que eu era um menino, que sem maldade não percebia a intenção. E quem achava que o neguinho ia virar ladrão, saiba você que eu encontrei uma melhor saída. No hip hop conheci o meu estilo de vida, que não é pop, não faz pose, não faz cara de mal. Razão da boi pra Mauricinho, intelectual, que não gosta de preto, que não fala com pobre, de nariz empinado, que é todo snob. A dura realidade agora é quem dá o tom. Então aumenta o volume que é rap do bom. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar andar. Aumenta o volume que é rap do bom. Minha cara, minha boca fica dar, cara dar. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar dar, pra ficar tudo joia. Qualquer coisa que se sonhar, canto e danço que dá. Chegaram homens, mulheres, crianças, pra criação de um novo mundo, uma nova esperança. Sem vingança, sem luxúria, sem dinheiro. A provisão era pra todos os guerreiros, todos parceiros, batalhando em comunhão. Onde ninguém se preocupava com a divisão, e todo o povo era feliz, não havia tristeza. Éramos todos filhos de uma tal mãe natureza. Mas que beleza, se a vida fosse mesmo assim. Quadro perfeito, pintado especialmente pra mim. Felicidade, dignidade e amizade. Esse saudade do meu parceiro sabotagem. Meu compromisso, eu continuo ao pra sempre aquele neguinho da Vila Arapuá. Eu quero paz, quero amor, quero muito mais. Quero provar pro mundo que não somos marginais, que o nosso canto é verdadeiro e vem do coração. Não é somente um produto de consumação, pois o sucesso e o dinheiro não vão valer nada se eu não puder estar sempre junto da rapaziada. Que há mil anos faz o rap, a voz da periferia, de quem tá na correria, que luta noite e dia. Deixa eu cantar e é pros males espantar. Deixa eu dançar quando o Caetano vai tocar na voz do violão uma bela canção. Então aumenta o volume que é rap do bom. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar andar. Aumenta o volume que é rap do bom. Minha cara, minha cuca fica rodar, cara dar. Deixa eu cantar que é pro mundo. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu mandaria um papo reto para todo o povo refletir. Que é pra mudar, a mente revolucionar, pra melhorar a sua forma de pensar. Deixa pra lá racismo e discriminação. Se liga, irmão, por mais saúde e educação. Já demorou, agora a hora e a vez pra consertar o que o ser humano fez. É só lembrar das guerras que o homem travou. Quantos morreram, então me diga quem ganhou. Aqui nas ruas o mesmo ciclo se repete. E é só deixar armar nas mãos de um moleque que um dia cresce, vira um psicopata. Um animal, por qualquer coisa ele mata. Infelizmente, mais um filho da miséria, que não representa todo o povo da favela. Quantos talentos perdidos já vi na periferia. Sem mais um bem sucedido, me diga quem não queria. O povo é sofrido, mas tá na maior batalha. Todo tipo de campo traz o sustento pra casa. Os guerreiros quero ver com mais tranquilidade. Para as irmãs desejo paz e mais fertilidade. Há algo fora da ordem na luta pelo progresso. Paciência, irmão, é tudo que eu te peço. Nem tudo está perdido, calma é a solução. Aumenta o volume que é rap do bom. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar andar. Aumenta o volume que é rap do bom. Minha cara, minha cuca fica rodar, cara dar. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar. danço